5991, reduza para 1509, vai ter que estar à sua frente. Um ATR-72 da Passaredo já reduzido. Meia dúzia de milhas. Poderia confirmar, reduzir para 1950? Confirmo, vai seguir um Alfa Tango 72, meia dúzia de milhas à frente, já reduzido. TP-5491, faço. Controle Salvador, é o TP-5627. Siga. Senhor, por gentileza, se possível, a da Cajus na crua. Aguarde, assim que possível será autorizado. Muito obrigado. Passarinho 223, zona estabilizado no ILS. Passarinho 2231, complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 1-18-62. 1-8-6-12. Boa tarde. Metros 21, livre decolagem, 130 graus, 149, pista 0. Decolagem 0, 324. Trip 5491, livre LS, desça para 12 mil pés, informe estabilizado no localizador. Autorizado LS, reportagem estabilizado, Trip 5491. Senado, azuíte para maior. Já estabilizou algum campo? Afirmativo. Chama agora a Torre Salvador em 1862 para ingresso no circuito de tráfego, em dia Paparosa. 18,6 graus. Reporte no ponto ideal para iniciar o 2231. 2231. 3155, ali mantém 1-0, 3155. Ali mantém 3155. Torre Salvador, de Paparosa, corredor Interlagos, visual com aeródromo. Cliente, espera sobre a rotatória, aguardando instruções para aproximação de Paparosa. 3-0 na rotatória de Paparosa. Azul 4198, boa tarde. Está autorizado para Confins. Senhor, de voo 360. A rota é APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita. Subida da EL. Seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é o 5156 e o controle em 120.8. Contexto. Autorizado número 3.0 para a rota de 5.0 5.0. Colada a pista 1.0, pela curva 3, saída da L, após o Leda, após o Bride. Transponder 5.1, saída 1.0, correto, só para confirmar, 5156, transponda, chama para acionamento. Controle, o achaneamento 321, boa tarde. Achaneamento 321, contato, radar de decolagem, tudo e mantém o 320, saída Arbor. 320 na Arbor, 6321. 5491, boa tarde, reporte marcador externo, 130 graus, 129, 5491. Contra no externo, 5491. Giro no base para 17, passarei 2231. 7, checa o trem de pouso, 130 graus, 129, 2231. Tá embaixo checado, passarei 2231. Livre pouso, cabeceira, 17. Livre pouso, 17, passarei do 2231. As a court, the traffic 7 miles ahead of you, low speed on approach. Opa, pausa para a vertical da rotatória, pode entrar para mil, manter a órbita na presença. Mantenha a rotatória, a intenção é descer para 1000 pés no setor, é isso? Firmo. Pode descer no meu pés, mantendo a rotatória, ajuste do altímetro 1020, foi Índia Paparosca. Nossa. Contra 3155, livre decolagem da 10, 140 graus, 129. Autorizando decolagem da 3155, 10. Isso é quando a 076. Go ahead, sir. We accept for flight level 40, confirm it's the flight level or you want us to descend to an altitude 4000? You're clear to 0, 40, flight level 040. Let's go for me, descend to flight level 040 with the standard altimeter. Olympus 47 to intercept localizer, turn right, heading 140. Clear and left at free approach, runway 10, send to 2000 feet, comp establish localizer. Commodore Force Control, 1075, we have information, Charlie. Go 1075, scope identification, descend, maintain level 050, clear on my arrival. Scope identification, descend to level 050, go 1075. Uma 219, tem livre pouso, pista na zero. Visado pouso, tríplice 4, avião 1. Tan 3155, decolou 57, controle 1208, uma boa tarde. 208, boa tarde. Continua a aproximação, reporte na final de 3 milhas da 17, Wind Paparosca. Tráfego está na final da 0, aproximadamente 4 milhas para pouso na cabeceira 10, Wind Paparosca. Mativo, foi entendido, acede para o 340. Após 3 mil, peço autorizado a tripulação? Leda. Direto Leda após 3 mil. Poxa, né? Solicita direto Alefa. Zarpouso, não, no 0354, 91, não. O Oscar está mantendo a separação, tem o tráfego à vista na minha posição de 2 horas, então. Ciente, continua então, provendo separação visual com o mesmo número 2 para pouso, aproximando para 17, 130 graus, 149, em Paparosca. Oscar. 755, planificação, desmantém o 060, chegada a bom. Ativo. Só um minuto, cópia. Oxa, minha 3 no 4. Assista. Are you established on localized course? Affirmative. Your approach, Conal Tower 118, decimal 60. Conal Tower 076, clear final left clear approach, 1810. Send to 2000 feet to Mercedes 1020. Com establish on localized course. Conal 076, descending 2000, clear for the ILS approach of the altimeter 1020, call your service on the localizer. Olympus 47, continue approach to 910, wind is 140 degrees, 14 knots. Wait and navigate to Olympus 47. Triple 5491, seu solo às 19 horas, libere a direita, chame solo em 1219. Salve Salvador, boa tarde, tem 4 a 0. Sim, we're gonna 076, sorry, we have a question for the payload constraint. Sometimes we may disregard the constraint of flight level 40 at payload to defend to altitude 2000. No restrictions on payload position in regard. Thank you, 076, no restrictions at payload. So check with the gear, wind 140 degrees, what's your knots, clear to land runway 10. Wind gear down, locking gear to land runway 10, 7. Roger. Wind Poparoska, solo 01, qual é o pátio que estaciona? E após segue direto para o destino. O transponder é 5150, o controle em 120.8, cortejo. Entendi então que não copiou, chamará para cópia. Subida prevista é arco, transição é lefa. Qual é o pátio que o senhor se encontra? Ok, pátio 5, até já. Fala, Daniel, Salvador, muito boa tarde. Da 3 zona, pátio para o Daniel, nível 3, 8, 0, 7, 7. Só um minuto, cópia, essa 3145. Ocean 6314, na escuta para a cópia. Negativo. O Ocean 6314, autorizado para Petrolina, nível de voo 340, pela APA Zulu 20. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. O transponder é o 5177, controle em 120.8, corteja. Petrolina atualizado conforme no 340, Cruzulu 20, decola da 10, primeira esquerda, Momo Flock, 5177-1208. Correto, chama para acionamento, Ocean 6314. Chamaremos. Trans 3155, Cruzulu 140, chame Recife agora nas frequências 1251, alterna 3325. 251-3325, grado 1 ao trabalho. Gente, uma boa tarde, Índio Paparosca. Só 3145, na escuta para cópia. Nossa cópia da 3145. Só 3145, está autorizado para o Galeão, nível de voo 380, pela APRZULU 10 até ESMAP, apoia e segue conforme a rota apresentada no plano. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente a Dael, seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5171 e controle 120.8, corteja. Só confirmando, 5171 ao transponder, chama para acionamento no portão 4. Azul 4118, está autorizado o push, show para táxi. Roger, Condor, continue approach, stand by for landing clearance. Continue approach, stand by for landing clearance, 0076. Boa tarde, 35241, prossiga. Boa tarde, sei que ainda está um pouquinho cedo. Gostaria de fazer uma possibilidade, quando da nossa autorização, de fazer saída a chefe. Porque eu não tenho seu plano, para onde é e qual horário, por gentileza, e o nível? É o 5241 para Montes Claros, pode ser o nível do repetitivo. A única coisa que eu estou pedindo é saída a chefe, se possível, tá? Ok, vou checar com o controle a possibilidade, ok? Obrigado, muito obrigado. Controle 1286, alterna 1254. A primária 12685, alternando 2545, trip 5627, fechando ao centro Recife. 2685, 2645, Bruno 755, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 19020. 3.000 pés, 1020, voo 175. O 6145, tem um azul agora à sua retaguarda, assim que ele iniciar o táxi, está autorizado o seu push, chama para o táxi, o altímetro 020. 3145, só faz um pouquinho da área, retaguarda autorizada, push back, autorizado 020. Azul 41, 1-8, Galeão 103 e 2:54. Tá autorizado o táxi à direita no ponto de espera, torre 18612. Tem um bom voo e uma boa noite. Salvador, uma boa tarde ao Mascaredo 2231, no destino é Barreira, Francisco do Paracopé. O horário é 19h44, não é isso? Está um pouco cedo, ele deve aparecer aqui para mim em mais cerca de 8 minutos, ok? O Mascaredo 2231. Ótimo, estarei em breve aí, muito obrigado. Estabilizado na final, voo 075. Voo 075, complete a aproximação e chame a Torre Salvador agora em 1-8-6-2. Vai. Voo 075. Ainda na frequência do controle, comandante. Torre em 18-6-2. Good afternoon, taxi approved via Alpha. Call me again before taxi Juliet. Taxi approved by Alpha and we call you again prior Juliet, Condor 076. Autorização de pouso. 1065. Obrigado no curso do localizador da 90. Autorizado ILS, DS2000, reportará estabilizado. Voo 175. Confirma mais uma vez o vento ao solo para o 075. O vento é 1-40 graus, 1-2 nós, aguarde autorização de pouso. 140.2 aguardando. Vou iniciar a decolagem, confirma. Azul 4-1-8, vou iniciar a decolagem, confirma. A instrução foi se decolado imediato, que está parado na cabeceira, confirma. O tom abandona a cabeceira, tem uma jogada para pouso. Tio 4-1-8, faça o 180 aí na interseção das taxiways à sua frente, ok? Após o ponto, passo o ponto de espera, faça o 180 na interseção das taxiways à sua frente e chame novamente pronto. É, ultrapasse a interseção para liberar a pista, por favor. Quando eu estava no fixo, eu estou Condo 076, clear to join the Juliet to gate 11. Thank you, Condor 076, clear to join Juliet for gate 11. tomar Quebec, prossiga. Ok, só um instantinho, eu tinha aqui o do Índio Papa Oscar, era pra Cairua, 1915, não é isso? Só um minutinho. Salvador, 3145, transado do táxi, CPUB 137, alternando com 1320. Boa tarde, prossiga na Alfa, Guardiante da Juliette. Alfa, Guardiante da Juliette, 075. Localizador 755. 755, complete a aproximação e chame em torno em 1862. 1817, curva direita, corredor axé. Transponder é o 0177, controle 120 decimal 843. Voador, boa tarde, azul 4118, decolou da El. Azul 4118, contato radar da decolagem, tu mantém o 360, pós 2018 litros. Fabel 360, confirme. Entendeu após 2000 leda, passou uma noite. Afirmativo. E chame a torre de meia, qual o teu B? Ciente, mantém a posição. Ingresso para Juliette para o portão 5. Juliette, portão 5, por favor, 075. Não confirma a posição para o 075, não, 4. Pista 10, vento 140 graus, 14 nós. Autorizado para Confins, nível de voo 360 pela APA Zulu 16. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5412 e o controle em 120 decimal 8. Corteja. Seu 729 correto, chama para o acionamento. Autorizado, chama para ingresso no site. O táxi, chama para ingresso no 7. Quebec, está autorizado o ingresso, reporte Nero Bronx. Passaria 2231 na escuta para cópia. Na sua escuta para cópia 2231. Passaria 2231, está autorizado para Barreiras, nível 200, pela Whisky 42 até Lapa. E após segue conforme a roda do plano, direto para o destino. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP. Transponder é 5423 e o controle em 120.8, Cotege. Para a barreira de 1200, e 72 até lá para 329, para a barreira de 1200. Decola da barreira, curva à esquerda, transição VATAP. Passaria 2231, correto, chama para o acionamento. Da direita, 1219, o solo. Direita, 219. É, solo Salvador, boa tarde, 3217, gente da Charlie, autorização, confim 360. Está 3217, só um instantinho para a cópia, 360, confis. Subida previsto? Tael Leda Bridge. Tael Leda Bridge. 51, alterno 3325, azul 4118. Pro 755, boa tarde, prossiga na Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, eu vou no 755. 3217, pronto, a cópia? Pronto. Tá, 3217, autorizado com fins, via UPSULU 16, nível 360, saída da Euleda Bridge, pista 10, transponder 5403, frequência do controle 120.8, cotejo. Autorizado com fins 360, via UPSULU 16, da Euleda Bridge, decola da 10, 5403, transponder 208, controle está na 12, remoto. Então, 3217, confirme após decolagem, curva direita. Aliante, após decolagem, curva direita, até 3217. Então, 3217 correto, reporte para o PUSH. Botará. O 3145 decola os 21 no controle 120 decimal 8. Boa tarde, obrigado. Vitor Mike Quebec decola os 21 no controle 120 decimal 8. 20.8, muito grato, senhor. 410. Então, 3145, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 380 após 12.000, direto Leda.